Olhando para esse globo no qual nós, seres humanos, vivemos e chamamos de Terra, percebo que realmente jaz do maligno. Alison Hells, Giovanni Caege, Henrique Quadrilha Intelectual, família de monstros, salvando vidas em um mundo obscuro. Mundo de almas vazias, terra de mente sana. Caminho à noite fria, trajeto é triste lembrança. Pecado da voz impura, mentira vira oração. Entregue ao pecado mais puro de coração. Luz da perdição, deserto em cada olhar. Paraíso corrompido, qual caminho a traçar? Rei, dispensamento em conflito. Naufragado no mar de ódio, sem salvação. Caráter perdido, corrompido. Mas que abrigo e silêncio. Só perdição da mente fraca. Sem salvação, sorrisos sedentes. A cada lágrima que cai, só reflete sofrimento. Mundo obscuro, perdição. Solo sagrado no tormento. Ambições em meio aos passos. Sem salvação, almas em chama. Do monstro capaz de destruir o que mais ama. São vozes que desconhecem a liberdade. São corações amargurados que não conhecem a verdade. Sinto a frieza de corações petrificados, vejo sem paz. Espíritos dominados, ouço vozes de almas que lutam por liberdade. E o gozo de sangue do mundo obscuro que luta por igualdade. Sinto a frieza de corações petrificados, vejo sem paz. Espíritos dominados, ouço vozes de almas que lutam por liberdade. E o gozo de sangue do mundo obscuro que luta por igualdade. Almas que não expressam sentimentos. Então não são almas de coração vazio mesmo, pois é aqui que anunciamos o que temos de mais lindo. É também dentro de nós que tá nosso pior inimigo. Eu fico a caminhar nesse mundo obscuro, pensando o que nos levou a ficar cego, surdo e mudo. Até quando permaneceremos estáticos, nos entregando a carne, ignorando o sagrado Pai? Venha a nós o vosso reino, e que o Senhor cresça em mim, e que eu fique bem pequeno, pra que a sua luz resplandeça em minhas canções, pra que eu possa contemplar a conversão de milhões. Pois só assim teremos um mundo mais justo, não esse liderado por Satanás e seus discípulos. Entre guerras, injustiça, frieza, maldade, só seremos livres mesmo quando conhecermos a verdade. Sinto a frieza de corações petrificados, vejo sem paz. Espíritos dominados, ouço vozes de almas que lutam por liberdade. E o gozo de sangue do mundo obscuro que luta por igualdade. Sinto a frieza de corações petrificados, vejo sem paz. Espíritos dominados, ouço vozes de almas que lutam por liberdade. E o gozo de sangue do mundo obscuro que luta por igualdade. Mundo obscuro que ofusca a visão, aguça a audição, ouvindo a criança com inanição. Almas não são loucas e têm sentimento. Órfão deitado no papelão, a expressão é sofrimento de quem teve o lar derrubado pelo trator. O coração tá vazio, ocupado pela dor. Terror que Jason e Chuck sente medo. Virou adolescente, vai partir pro arrebento. É desse jeito que se inverte os valores. Cage ou Senado, quem provoca mais horrores? Cadê as cores? Final e preto e branco, jasmin no túmulo, independente do saldo no banco. Canto, o monstro vive escondido, desempregado, transparece maldade num sorriso. Paraíso sem igualdade é mentira. Bíblia ou pistola, qual caminho pra justiça? Sinto a frieza de corações petrificados, vejo sem paz. Espíritos dominados, ouço vozes de almas que lutam por liberdade. E o gozo de sangue do mundo obscuro que luta por igualdade. Sinto a frieza de corações petrificados, vejo sem paz. Espíritos dominados, ouço vozes de almas que lutam por liberdade. E o gozo de sangue do mundo obscuro que luta por igualdade.